ver, podes crer, podes crer. Se queres poder, hás de ter, hás de ter. E a tua vida Jesus Cristo salvará. Logo em tua lida alegria reinará. Isto é poder, é poder, é poder. Amor de Deus, queres ter, queres ter. E muito poder, has de ver, has de ver.